Meu, eu gostaria de te conhecer, bater um papo, esclarecer. Pois até agora ninguém conseguiu me explicar ou me convencer de que você é o nosso pai e nosso salvador. Especialmente lá do bom do ser humano, como eu quero, como eu quero, como eu quero ver Deus. Eu gostaria tanto de saber que as pessoas se matam, são perdidas de Deus, não se conhecem, jamais se viram. Mas o ódio está estampado em suas faces de uma maneira que pra mim é tão difícil de compreender. E os seus filhos já não sabem mais o que fazer. Se calam, se choram, se sofrem, se rezam, se devem lutar para não morrer. Já não basta o sistema que nos persegue. Será, meu Deus, que ninguém neste mundo quer o bem do pobre. Os poderosos não querem fazer o que querem, sem qualquer dó ou piedade. De qualquer jeito, já estão dragas da humanidade. Pela ganância, porque são capazes de qualquer maldade. Armas de grosso calibre, toque de ataque violento. São circuitos vendidos para nós, não é novidade. Pelo contrário, é uma coisa comum, oferecida a pessoas de qualquer idade. Corrupção, podridão, drogas então, uma dura lição. Quase a festa, alegria de quadrilhas bem organizadas. Se para eles o negócio é tão bom, infelizmente pra nós é a pior das filadas. Não desconhece o grande mal que os mais pobres estão fazendo. Promiscuidade, doença, dinheiro fácil no jogo. Nosso lado obscuro e triste. Hey, de nossa cidade. É neste povo cruzado que melhor eu percebo. Quanto estamos perdendo, o que nunca tivemos, que de você esquecemos. Felicidade não temos, mas a justiça divina é o que mais tememos. Deus, eu gostaria de discutir, perguntar dos amigos que não estão mais aqui. Meu mano Versão, meu mano Juninho, como é que eles estão? O que será que estão fazendo? Provavelmente por nós, nesse exato momento, deve estar rezando. Não sei se o que eu falei para você vai adiantar, mas só o fato de poder me abrir e me relaxar. Também sei que nada disso você diria, que certamente não contraria a vontade desse povo de querer vencer, principalmente sabendo que do seu lado eles têm a você. A quem nunca deixaram de acreditar? Eu se te peço ajuda, é porque não sei mais o que fazer. Se ainda há esperança, meu Deus. A esperança é você. Somos filhos de serpente, de um perfeito Deus.